Voador, bom dia, 73601, informação Eco, pronto, cota Congonhas. 73601, para Congonhas autorizado, nível 360, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia, pós conforme. Decolada 10, direita, da El Leda Bridge. 120, decimal 8, 5013. 360, AP Zulu 10, Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivia, Pirassununga. Decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge. 208 é o controle, 5013, bom, transponder. Correto, chame para puxa acionar. Confirma o estimado para puxa. Mais 1-0 minutos. Sim. Aeronave no reboque do portão 8, está autorizado a iniciar. Confirme a matrícula e o portão destino. Ei, Mike, até o tanto. Posição remota 12 até o portão 8. Afirmativo, da remota para o 8, está livre. Sim, já. Romeu Charlie na escuta. Autorizado para Congonhas, 360, Upper Zulu 16, decola pistão na zero, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5577. Saída, hotel comensal. Afirmativo, foi da El Leda Bridge, primeira curva direita. Bride, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Star 07 a bordo, livre acionamento, chama táxi. Alô Salvador, Michael, até o Santos, tomando certo do reporte na posição 8. Gente, Michael, até o Santos. Obrigado. Então, 3601. 301, prossiga. Estacionamento, portão 9. Portão 09 autorizado para estacionamento, chama táxi. 3601. Vai, chama táxi. Quando eu acabo meu chale de táxi. para início de táxi do Oscar Romeo Charlie? Gente, táxi até a Papai chama para cruzamento do Oscar, pistão 735. Autorizado, cruzamento no 735, prossegue via Quebec, Mike e Lima, chamando a Lima. Para o táxi 3601, PV 116, 4h20, alterna com 5. 4h20, confins, qual PV? 116. 3601, tá autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro no 0 no meio. Evitar que está chamando pronto. Terminando 6251, Guarulhos. Copinha? Motorizado para Guarulhos, 360, Oper do 16. Decola pistão no 0, curva direita da El, Leda Bridge. Controle no 20, decimal 8, transponder 5020. Saída da El, Leda após o bridge. O da segunda está correto, chama para o chiveco para mim. Tá 3601, tá pronto? Negativo, tá pronto? Pronto. Autorizado a linha decolar 1-0, vento variável com 2 nós. Oscar Romeo Charlie ingressa no pátio 1, contorna, Índia, quando no ponto de espera do 1-0, chama pronto. Oscar Romeo Charlie, a torre. Ingressa no pátio 1, contorna, Índia, chama pronto no ponto de espera do 1-0. Iniciando a rolagem 1-0 até 3-6-0. Decolou 1-0, controle 120, decima 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3601, passando 1600 pés na Dael. Santa 3601. Bom dia, passando agora 2307 na saída da aero. Bom dia, contato com o radar sobre montanha 360, saída da aero, presente foi líder. Sobe 360, vou líder, 3601. Hotel Romeo Charlie, tá na escuta? Gente, o senhor ultrapassou a ponte de espera da 1-0 ali e mantém. Foxtrot Romeo Charlie, só confirmando, o transponder é 5577. Romeo Charlie, vento variável com 2 nós, decolagem autorizado no zero. Romeo Charlie? Oscar Romeo Charlie, decolada 1-4, controle 1-3-0, decimal 8. 1-2-0-8, bom dia. Controle, bom dia, Papa Tango, Oscar Romeo Charlie. Chamo controle 1-2-0, decimal 8. Controle, bom dia, Papa Tango, Oscar Romeo Charlie. Tato Radar, submontando 360, saída da EL, está presente, está autorizado do lado, Leidão. 360, está presente, Bridge, confirma? Leida, Leida. Ok, 360, Leida. Tan 3601, chama Centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 3-5-1-3-3-2-5, obrigado, bom dia. Torre Salvador Bandeira, objeto 6749. Objeto 6741, prossiga. Poderia transcontar uma presença provável saída para Guarulhos? Via Upper Zulu 16, é da El Leda Bridge. Obrigado, El Leda Bridge. Oscar Romeo Charlie, sobe restrito nível 340. Restrito 340. Afirmativo, Oscar Romeo Charlie, chame agora o centro Recife na frequência 1251, alternando 133, decimal 25. 1251, 3325, tenha um bom dia.